Começa agora o programa Resumão Icariano. Aqui você fica sabendo o que rola no cantão mais anárquico do micromundo. Olá, galera do micromundo. Aqui quem fala é Nanda Becker e vou estar com vocês neste e no próximo programa. Pois a querida Tati, voz de veludo, está se ajeitando em sua casa-mata. Pra quem não sabe, ela morou um ano longe da família e está retornando ao lar. Enquanto a menina da voz bonita não volta, vocês vão ter que aguentar a menina do sotaque do interior. Espero que gostem. Um tanto quanto atrasado, por imprevistos já explicados na lista nacional icariana, vou contar para vocês agora o que rolou na semana do dia 6 a 11 de fevereiro. Após a festança do carnaval, vamos voltar a ter o programa semanalmente com a nossa Tati. E já peço desculpas antecipadas, pois para voltar ao normal teremos que pular algumas semanas que inclusive já passaram. Como o programa do dia 6 a 11 já estava pré-pronto, vou mandar ver nessa edição e depois reiniciaremos normalmente e peço já a compreensão de vocês. Então vamos lá. Segunda-feira. No dia mais preguiçoso da semana, como de costume, Icária foi bombardeada por textos interessantes. Douglas mandou muito bem no seu texto sobre dupla cidadania micronacional. De quebra, deixou um bom e polêmico assunto para os icarianos discutirem. Os comentários foram bastante interessantes. A maioria deles, por incrível que pareça, foram a favor da dupla cidadania, mas com muitas ressalvas. Sugiro esse assunto para ser discutido em nível nacional. Que tal? A Roberta, que esqueceu de nos mandar a outra parte do texto Mude, me autorizou a colocar na rádio, já que eu tenho ele completinho comigo. Portanto, aí segue a outra parte do texto que foi colocado na semana passada. Tente o novo todo dia. Um novo lado, um novo método, um novo sabor, um novo jeito, um novo prazer, um novo amor, a nova vida. Tente, busque novos amigos. Tente novos amores, faça novas relações, almoce em outros locais, vá a outros restaurantes, tome outro tipo de bebida, compre pão em outra padaria, almoce mais cedo, jante mais tarde ou vice-versa. Escolha outro mercado, outra marca de sabonete, outro creme dental, tome banho em novos horários. Use canetas de outras cores. Vá passear em outros lugares. Ame muito, cada vez mais, de modos diferentes. Troque de bolsa, de carteira, de malas. Troque de carro. Compre novos óculos. Escreva outras poesias. Jogue os velhos relógios. Quebre delicadamente esses horrorosos despertadores. Abra conta em outro banco. Vá a outros cinemas, outros cabeleireiros, outros teatros. Visite novos museus. Mude. Lembre-se de que a vida é uma só e pense seriamente em arrumar um outro emprego, uma nova ocupação, um trabalho mais light, mais prazeroso, mais digno, mais humano. Se você não encontrar razões para ser livre, invente-as. Seja criativo e aproveite para fazer uma viagem despretensiosa, longa, se possível sem destino. Experimente coisas novas, troque novamente, mude de novo, experimente outra vez. Você certamente conhecerá coisas melhores e coisas piores do que as já conhecidas, mas não é isso que importa. O mais importante é a mudança, o movimento, o dinamismo, a energia. Só o que está morto não muda. Terça-feira. Nossa terça matemática, anárquica, ou sei lá o que afinal, foi completamente politizada. Nossa locutora mor lançou candidatura a oradora por Icária, junto com Daniel Lunardi, ambos apartidários no momento, e já fizeram suas campanhas. Que vençam os melhores futuros representantes de Icária no parlamento. Afinal, apesar de termos duas vagas, são três os candidatos. Rubens Figueiredo também se lançou como candidato. Quarta-feira. Na quarta musical, o segundo dia mais movimentado em Icária, nosso amigo Lobo deu uma largada romanticamente hilária com a letra da música do Quarteto e Planeta, Diga Que Você Ainda Gosta de Mim. Beta chegou com You Are Beautiful, de James Blunt, Fábio Ricardo com Eu e Ela, de Tequila Baby, e Daniel Lunardi cumpriu com o prometido e mandou muito bem com Iris, de Google Dolls. E que tal agora ouvirmos um trecho de uma dessas músicas? I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never. A canção que acabamos de ouvir é You Are Beautiful, de James Blunt. Além das músicas românticas, eu sugeri que conhecessem Astros, a banda do meu ídolo de infância Juninho Bill, do Trem da Alegria. Como não tinha nenhum link para mostrar a música para vocês, vou aproveitar a oportunidade e colocá-la aqui. Essa música chama-se Clube da Tarde. Para finalizar a parte musical de Icária, eu vou mandar para vocês agora o som feito pela nossa querida Dani, o samba enredo de Icária. Espero que vocês curtam bastante. O meu sonho de ser feliz vem da terra do javali. Na cueca e tá com pulga na cueca. Ursinhos carinhosos de Icária, a hora é essa. Composição e interpretação de Daniele Pessoa e edição de Luiz Felipe Pessoa. Obrigado, obrigado, obrigado. Vida Icária! Quinta-feira. Lobo chegou filosofando na Quinta Cinéfila e mandou o texto que vou ler agora para vocês. Ser ou não ser feliz? Eis a questão. Para mim, os motivadores devem ser dos mais difusos. Cada um de nós deve ter motivos que vão desde um gosto de viver a minha vida, que é o meu caso, até um não tem jeito, preciso pagar as contas e não tem outro jeito. Mas por que as pessoas acabam por desprezarem suas vidas? Por que existem coisas que nos desanimam por completo, mesmo a gente sabendo que eram inevitáveis e que podemos começar tudo de novo? Por que pessoas precisam de tantas coisas para se sentirem felizes? Carro, dinheiro, festas, grandes jantares e outras pessoas que não têm nada e poderiam morrer sem terem onde caírem mortas, vivem e são extremamente felizes com bem menos. O que acredita naquela frase, não se compare com os outros, pois sempre haverá alguém melhor e alguém pior do que você. Você poderá se tornar amargo e presunçoso. A questão é, sabemos de nossos limites, conhecemos os limites de nossos meios e aprendemos a conviver com tudo isso. Ser feliz tem muito de estarmos alcançando as vitórias, sim, de estar cumprindo nossas metas e tudo mais. E não é tão burro, nós estabelecemos sonhos muito além de nosso alcance. Mas temos que saber também que há muitas chances de não conseguirmos, mas o que conseguimos ser muito, representar algo tão grandioso quanto a que desejávamos, porque conseguimos o que podíamos conseguir, lutando com armas que tínhamos para lutar. E mesmo nas derrotas, perder sabendo que demos tudo o que pudemos dar, deveria nos deixar felizes também. Enfim, felicidade é uma escolha, assim como a tristeza. Quinta-feira. Esse sim é o dia mais movimentado de Icária. Também, quem é que não gosta de filmes, né? Bom, foram inúmeros filmes sugeridos. O Lobo chegou sugerindo filmes em homenagem às mulheres. Mandou Quase Famosos, Um Caso a Três, e Guilherme respondeu mandando Senhor e Senhora Smith e Procura-se um Amor que Goste de Cachorros. Logo em seguida, alguém disse que o Senhor e Senhora Smith se parecia com um filme de Sessão da Tarde, e foi então que choveram filmes da Sessão da Tarde como De Volta para o Futuro, Curtindo a Vida Doidado, Howard, The Duck, Mulher Nota Mil, Os Goonies, O Rato do Garoto de Ouro. Quem é que nunca assistiu pelo menos um desses filmes, hein? São tantos filmes que ficaria horas e horas comentando aqui, mas nosso tempo é escasso, então vamos seguir. Sexta-feira. O dia mais saboroso de Icária foi também um dia muito especial para mim. Foi o dia que me tornei oficialmente uma cidadã pazárgada e comemorei mandando a receita da caipirinha de cerveja para a galera. A Adri respondeu mandando uma receita de Blood Mary. Com todas essas bebidas, passamos o final de semana festejando o Native Valor, o ponto de encontro icariano. E a nossa ministra das comunicações, Dani Gil, como é chamada carinhosamente por mim, que é nutricionista no mundo macro, não poderia de deixar uma receita para nós. Como gostei muito da receita, pedi a ela que gravasse. Então vamos lá, pegue a caneta e o papel para anotar. Se você gosta de prosear, mas também quer aprender a cozinhar, venha participar agora das nossas quartas culinárias aqui de Icária. Então, uma receita de mineirinho. Mode repõe no aioi. Ingrediente, anote aí. 5 dentes de ai, 3 colheres de óleo, 1 cabelo de repõe, 1 colher de mate tomate, sal a gosto. Como é que faz? Então, você casca o ai, pica o ai, suca o ai com sal. Depois quenta o óleo, fogo o ai no óleo, bem quentinho. Pica o repolho bem fininho, fogo o repolho. Depois tu põe a massa do tomate, mexe com a colher para fazer o moi. E aí tá prontinho o moi de repolho no aioi do mineirinho icariano. Ligeirinhas. Agora vamos às ligeirinhas da semana. Euzinha aqui, deixei de ser postulante para ser cidadã pazárgada junto com o colega Fabiano Caldas. Além de nós dois, a Beta e o Fábio Ricardo também receberam um certificado de cidadania. Parabéns a todos nós! Também foi comentado novamente o encontro macro nacional, as novas casas que estão para surgir e, principalmente, deu-se início uma discussão sobre o texto do sempre polêmico Rei Léo no InfoEfaté sobre a icarização pazárgica. De início, nós icarianos ficamos todos indignados por sermos chamados principalmente de ursinhos carinhosos. Mas depois os ânimos acalmaram e as conversas se tornaram discussões sadias. Foi publicado Impressões número 38 e anunciado O Planeta Diário. Foram colocadas questões sobre a votação para a cidadania e a mais discutida foi sobre os requisitos para um postulante se tornar cidadão. É isso aí, minha gente! Vou finalizando a terceira edição do nosso Resumão Icariano, deixando super beijos para todos. Espero que tenham gostado. Dúvidas e sugestões para o e-mail da Tati Prata, que é tati.prata@uol.com.br. Até a próxima, pessoal! Você acabou de ouvir o programa Resumão Icariano. Aqui você fica sabendo o que rola no cantão mais anárquico do micromundo. Apoio Time Valor, o seu ponto de encontro no micromundo. Uma parceria do Ministério de Comunicações da Comunidade Livre de Pataga. Texto e locução Nanda Becker. Edição e vinheta Rick e Nanda Becker. Publicação Rafael Cruz.